Serial Killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa. Agora! Pera. Thiago Farias. Pera. Registra tudo aí, Wagner. Pra começar. Pra começar. Pera. Eu falei que ia ser bagulho doido. Agora, bota tudo pra cima! Vai subir! Subir! Prepare-se para sentir muita pressão! Prepara tudo! Muita pressão! E aí? Porque o DJ que não deixa ninguém parado está na área! Chegamos! DJ Thiago Farias. DJ Thiago Farias. Farias. E aí, Cutijuba? O show que contagia. Sempre no oferecimento de Rael Jeans, a marca que mais cresce no estado do Pará. Loja Top Fashion Multimarcas, Lilian Lanches, Posto Pacheco, Salão Robson Design. E aí? TK Produções, Jose Academia. Olá, DJ Thiago Farias. Fala, filhão. Está autorizado. Bora pra cima. Autorizado. Então, seja bem-vindo, meu DJ. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Ó, oh, quem é que não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí. Bora começar, bora começar. E aí, a pesada nestes covardes. Bora na batida, deixa tudo na batida. Chorando muito. Casa de Xuxa, Zina. E o Thiago detonando. Sem pai, sem mãe. E o Thiago detonando. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. Coisas da vida. A minha ex quer te ligar. Esse papo de ex virar amiga do cara não rola não, viu? E a gente fica. Agora! Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa é o vibração. E o mega som sacudido. Sentando outra vez, menino já pra China também, tô comigo. Bora, Teca, tamo junto, maninha. Vai sentando outra vez, sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais pra vontade da minha ex. Poxa, quem me viu mais. Os humildes da fera das marcantes estão aqui. Um a galera do Sideral. Joga pra cima, joga pra cima. A mulher que solteira, bota a mãozinha pra cima aí. E bate na palminha, bate, bate na palminha. Isso aqui tá solteiro. Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Agora! E aí? E aí, Betão? Para a estrela! Ai, ai, ai, ai, ai, e aí, Carol? Toma, toma, toma tudo! Já! Saber, mas eu vou perguntar, vai. De quem é essa festa? Eu nem sei de quem é essa festa. E aí? Amei o DJ Gugas, invadimos de pené. E comemos vara xeré, vara xeré, vara xeré, vara xeré. E comemos vara xeré. E a galera da Praxineta comigo! Gente, quando tu andava a pé, elas não queriam não. Agora que tu tem uma moto, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. Empina o rabetão. Rabetão, rabetão. Empina o rabetão. Empina o rabetão. Empina o rabetão. Rabetão, rabetão. E doido, e doido! Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Oh! E aí, Diego Melo, Daiane e a Darlene, equipe pro álcool. Te segura, acabou! É o seguinte, quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima aí, só quem é do Papão. A galera do Paysandu vai mandar a galera do Remo pra longe, tá bom? É, achei que tá fraco. A galera do Leão vai mandar a galera do Paysandu pra longe agora. Já! Tá bonito! Já! Super Tesso do Tapanã, meu parceiro Patrick tá aqui comigo. Meu parceiro Fábio do Isque, ele e minha rapaziada do Tapanã tá aqui comigo, rapaz. A equipe acelera tá comigo também. Meu parceiro Nico, o José Aço. Mais pólvora! Joga todo mundo! Joga todo mundo! Joga todo mundo! Vai! Ei, Thiago Farias! Ei, Thiago Farias! Ei, Thiago Farias! Fala aí, minha filha! Farias! Ei, Thiago Farias! Aí, Andrei! Faz um favor! Toca me olhando e me chamando de amor! O Manteiguinha! Me olhando e do me... Vai que quer, aí, Manteiguinha! De amor! Chamando de amor! Me chamando! De amor! De amor! De amor! De amor! Oi, meu amor! Alô, Melody! Chamando de amor! De amor! Chamando de amor, de amor. Bora, Andrei! Chamando de amor, de amor. Chamando de amor, de amor. Quem é que tem um amigo corno? Bota a mãozinha pra cima aí. Quem é que tem um amigo viado aí? Bota o bracinho pra cima. Aquele é teu amigo incubado. Ó! Oh! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí. Aproveitando as férias aí, bota esse bracinho pra cima. Mas é o seguinte, a gente vai explodir. Um, dois, explode o bagulho. Ei, oh, ei, oh, ei. Bota tudo. No piro, piro, piro, piro, piro, piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Tô vindo aí. E aí, Super Tese? Piro tá vindo aí. Yala, yala, yala. Bora, Patrick. Toma, toma, toma. Travadão, toma. Travadão, travadão. Deixa na batida, ai, deixa tudo na batida. O tic-tac-tac-tac. O tic-tac-tac-tac. O tic-tac-tac-tac. O tic-tac-tac-tac. O tic-tac-tac-tac. O tic-tac-tac-tac. O tic-tac-tac-tac. O tic-tac-tac-tac. Scooby-Doo de Guaraci! Alô, Scooby-Doo! Galerinha do Catarina também! E a equipe acelera! A onda agora! Ai, ai, ai, ai! Viane. Ai. O Trolho também do Marco Fim Deus. E aí, Trolho, tá aqui com a gente, valeu! Tá sendo Trolho do Marco Fim Deus. Bora, Trolho! Deixa na vagina, deixa na vagina, deixa na vagina. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Show! E bota tudo lá pra cima, bota tudo, vai, vai, vai. DJ Lohan que tá tocando. E aí, Wagner? DJ Thiago Farias. DJ Thiago Farias. Furacão, pode crer, mas galera do Mega Sul, tamo junto, maninho. No chão me deito e a cabeça não para, solidão me ampara, querer meu parceiro Andinho, brincar, tamo junto, Andinho, Erlan, tamo junto, maninho. As meninas da prajinha também estão comigo. Bora, Teca, você anima. As meninas lá do setor. Sábado que vem, aniversário do Mega Sul, 9 anos, né? Pode crer. Me provocou, tudo mudou. Se prepara, chumbo tocado. Top DJ Thiago Farias. Parceiro Neto, Junielso e a galera de Coraci também tá com a gente, valeu! Ei! Equipe Super DJ! Alô, DJ Ellison, vamos pra cima! É do Tapanã, a equipe que arrepia! Minha equipe acelera do Tapanã! A da Pratinha, tamo junto! É Super Tese! Para a fama do uísque! É uma alegria, Super Tese, chegando com a família! Vai! Treme e doida, sacode aí, moleque! É do Pop, a Super Tese! Ninguém segura o Pop! Ninguém segura não! Ninguém segura o Pop! Mais querido do povão! Ninguém segura o Pop! Onde chega, manda ver! Ninguém segura o Pop! Acelera, vai! Acelera! Acelera! Ai, ai, ai! Acelera tudo! Vai, vai, vai! DJ Lohan que tá tocando! Explode o bagulho! E a minha fiel da pranchinha também tá comigo. Um mais um dá dois, menos você. Sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Canta assim, vai. Um mais um dá dois, menos você. Sou eu. Vou viver o meu amor. Sei que sua não sou. Cabo, cabo. Você. A primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. A primeira vista, tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. E quem tá solteiro, dali pra cima, dali pra cima, vai, vai, vai. Você me perdeu. Mais alto, mais alto, mais alto, vai. Você me perdeu, agora chora. É, é, é. Ó, meu parceiro DJ Careca do Ideal. E aí, Careca, um abraço do Thiago Farias e do André Arrebentão. O Vibração e Cutijuba, sucesso total. E a gente vai botando pra cima. Você me perdeu, agora. É, é. Um, dois, três, agora. Eu peguei vocês. Mais uma vez. Tchau, amores. Amores que matam. Já matei. É, é, é. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. E diz assim: o eu tô solteiro. O eu sou sincero. Quem é que vai fazer amor após a festa? Bota a mãozinha pra cima aí. Bota pra cima! Canta todo mundo! Um, dois, três, já! É sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Bora, Wagner! É assim, eu vou pro baile da garota. E o quê? Te vejo no baile, já chego zarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma de gaçada. Toma, toma, toma de gaçada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. De coração, hein? Um dia você vai saber, vai entender. E aí, equipe, acelera! De amor. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu. Isso é vibração sacudido. E o mega som. Sai da minha vida com o parceiro Anjinho. Obrigado pela receptividade, viu, parceiro? E você, o Jonathan. Tamo junto, hein? Dessa vez é pra valer. Quem sabe canta. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te ama. Júnior Caquinhado! Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Deixa na batida, deixa tudo na batida. Deixa tudo, vai! Eu quero ouvir no gogó. Todo mundo cantando bem alto. Meu parceiro Diego também. E aí, Diego? Essa esposa, seu irmão, toda a rapaziada, seus amigos que estão aqui com a gente. Obrigado, Diego. Um, dois, três, agora! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Uhul! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Vou baixar o som, vou deixar com vocês, vai! Bora, Cabo Chico! Olha, se diga, Sara, hein? Me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você pra me ensinar. E aí? O que é o amor? Só vocês. Pra todo mundo ver que eu tô. Que eu amo você. Paldei! Joga todo mundo, joga pra cima, joga. aqui com a gente. Um abraço. Meu parceiro Liene. Meu parceiro Fábio do Ixi, que tá aqui comigo também. Alô, Betão. Olha minha super tese por ali. Alô, Patrick. Esperanças. Mas não paro de pensar em... Quem sabe canta assim pra mim, ó. Que bonito! Eu queria. Meu parceiro Anjinho. Tamo junto, moleque. Esqueci. Gostei de você de graça, viu, parceiro? Eu já te encontrei. Obrigado pela receptividade. Tamo junto, parceiro. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita. Venha. Diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Carolzinha! Tudo com o tempo. Oh. E hoje não vivo sem você. Vamos nessa! E agora você. Thiago Farias. Pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor. Joga pra nosso cima! Amor. Joga todo mundo! Me diz o que é preciso pra te ter. Acelera. Pra fazer o... Essa galera é demais, velho. Tamo junto. Te perder o que é preciso pra te ter. Que saudade de você. Que vontade de te ver. Te abraçar e se... Bora machucar as marcantes agora, vai. E aí? De ouvir a tua voz. Vou baixar o som, vou baixar o som. Voz, nos trancar, te despir, fazer amor. Thiago Farias. Até o sol nascer. Que bonito, hein? E vai passar um furacão em nossa cama. Tá chegando os 9 anos. E vai chover 5 dias sem parar. Do Mega Som. Do Mega Som, 9 anos de sucesso. Nossa chama. Toranjinho! Onde sou o resultado? Pra cima, Gino, tamo junto, parceiro. Um é o Mega Sonho, vibração na parada. E errei, ter te amado em ter me dado. Jojo, bora sim, o gerente do Mega Sonho, tamo junto, garoto. Não sou um super-herói, tenho sentimentos, nenhum bem de ferro. Que nunca chorou por amor. Não veja em mim, tenho super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim. É natural. Toma, toma, toma. E aí, equipe, acelera. Olha, fiel da pratinha tá comigo. Quem sabe vai cantar. Quem sabe vai cantar. Você pede o meu amor. O Neto e o José Alcio de Coração também tá comigo. Obrigado, Manino. Seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. E aí? Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se esqueceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Beijo o seu rosto. Bora, Gagueado! Humildes, na Pera das Marcantes, lá do Siderão. Você diz pra mim, e o quê? Que eu sou safadinho, te jogo. E eu vou. Olha os mamados! Os mamados do Gumbi! Cabo, hein? Alô, cabo desgraçado, vem cá, cabo, não foge. O grave faz tu e a bunda dela bate, bate. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. O Tijuba tá pegando fogo. Ai, ai, ai, ai. Amanhã é um assado na casa do Anjinho, né? Alô, Anjinho. Assim pra mim, o Matheus Araújo, o Thiago Souza, o Marquinhos Araújo, o Ale. Essa festa. Da galera do Tapanã tá aqui comigo, obrigado, maninho. Essa festa, chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Vai, vai. Varai xereca. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. E a mulher que tá solteira. Dum, dum, dum. Bota pra cima. Senta novinha, que camovada. Já já quero as meninas aqui em cima, viu? Senta novinha, que camovada. Bum, bum, bum, bum, bum, dada. Bora. Ai, ai, ai, ai. Novinha tarada, tá muito abusada. Sentando, gemendo no colo do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. E toma, toma, toma. Toma, toma, vai. Que rebola, vai na dança. Vai mexer nessa blusa. Que rebola, vai na dança. Ai, ai, ai. Joga pro tranquinho. Alissa, te prepara pra dançar aqui. Tranque, toma. Em cima do vibra. Toma, toma. Eita, Larissa. Toma, empina pro tanque, toma. As meninas aqui em cima, viu? Vou querer as meninas aqui em cima pra dançar em cima do vibra. Começou novo duelo de Smith, tá ai, mandando. Ai, começou novo duelo. Barandinho! Já tá mandando. Morena, jogo. Bota pra cima, parceiro, tamo junto. Quando vai, parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando, doirinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu. Vem a equipe, acelera! Morena, jogando, doirinha, jogando. Bora, equipe, acelera! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Bora, baixinho. Parabéns, novinha, tu ganhou. Bota todo mundo, vai! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. E aí? Tudo, tudo, tudo. Du, du, du, du, du, du. Pra mim, você. O Carol. A número um. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Pra mim, você é a número um. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Pra mim, você é a número um. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Pra mim, você é a número um. Tudo, tudo. Evoluiu. Ritmo agressivo 105. Tá fluindo. Levando levadas que você nunca ouviu. E o quê? Sou o I.O. Vai brisa na vibe do Kevin, o Cris, do Tabazão. Mexer, seja no Linza, no PT. Pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin, o Cris, do Tabazão. Vai mexer, seja no Linza, no PPG. Pode começar a descer. A veridosa, ela vem jogando. Fora, Lianes, tamo junto! Brincadinho, faça anemia, sensualizando. Vai, vai, vai, vai, vai! A veridosa, ela vem jogando. A fecha, brincadinho, faça anemia, sensualizando. Eu dou aquela sarradinha. Vamos ver a Mega Som! Junto com as Alas Requinas. Que os criavam. E aí, Anjinho? Suave. E nós chamassem que elas vêm. E aí? Trabalho de comunidade. Pra mexer tudão! Dizer pro Kevin Cres. abraço, tá curto. Meu parceiro Juninho também, e aí, Júnior? Que se furar minha e, hoje tem vale da gaiola. E aí? Asta pepeca, e a sua catucada. E a galera vai doidando. Vai jogando, vai descendo. Vai jogando, vai descendo. E vai jogando. Pro teu ex e fala. Vai, vai, vai. Vai jogando, vai descendo. Vai jogando, vai descendo. Olha pro teu ex e fala. Tem outro comendo. Vai jogando, vai descendo. Vai jogando, vai descendo. Olha pro teu ex e fala. Passando o Tolhó também do Marco Fendeus. Um abraço pra você, garoto. Vai jogando, vai descendo. Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo. Vai jogando, vai descendo. Vai jogando, vai descendo. Olha pro teu ex e fala, tem outro comendo. Tu tá chorando por ele. Bora, meninas, pra cima. Tu é bonita, tu é gostosa aí. Manda aqui um forte abraço pra Lilia. E a área também, tá aqui com a gente. Abraço do Thiago Farias. Tá todo mundo aqui com o Jejuba. Sete tá dizendo, mão no joelho, empina na bunda, cara de sapato. Pediu pra parar, parou. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. E aí? Isso é tripenso. Aí, doido! Um boizinho, fica no talentinho. Vai! Quebra de ladinho, impressiona pra o som desse Tchá. Pontinho. Fica no talentinho. E aí, equipe acelera! De ladinho, bota pra cima! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pontinho, cara, talentinho, quebra de ladinho. O Fábio, o Vini, a Carol e a Aline também. Família Vibração. Da gaiola, tu na... Desce, desce, desce. Agora. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai, vai no chão. Isso nas pupiranas, né, galão? Sabe que o Zé Carlos? Mas tá tudo lá de mosqueiro. Alô, Zé Carlos! Oi, Anjinho, não me abandona, Anjinho. Não me abandona. Tô te esperando. Alô, Lucas, vou mandar. Ao mando do solinho, elas não se dão. Acompanha o cabe, prepara a novinha pra jogar a rameta do chão. Equipe acelera. Você quer? Tamo junto, hein? Loja! Chegou uma... Bora, Super TG! Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. R1, Esporte de Guaraci. É sua hora. Sandro e o Bobo também tá comigo. O crepe. Bora, Rubinho. Bora, Charlinho. Equipe acelera, tamo junto, hein? Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Sucesso em Cutijuba. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, hoje tem bar Marizinha aí na Praia do Farol, tem Thiago Farias por lá. Do baile daqui entre elas. Quero ver todo mundo no Marizinha, aqui no celular vai estar comigo. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? E aí? Vai começar o combate. Soca dela, vai. Joga tudo! Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Vai! Combate, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Alô, carreta RR, vai, vai, soca, vai, soca, vai, toma, vai, toma, vai, aquele pig, vai. Vai começar o combate. Os humildes da Feira das Marcantes. A do Sideral tá comigo também. Soca, toma, toma, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tá apaixonado, dá um grito aí. Ó. Deixa eu fazer assim, vai. Me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa. E não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo. Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Dando fora pra te ver entrando na minha vida. Uma é outra. Tô no status. E o quê? Sabia a falta que fazia. gente apaixonado. Se eu não queria, eu não sabia falar que Carolzinha fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. Peraí. Pra quem tá apaixonado aí? Alô, Super Tese! Que me acelera! As meninas da Praxinho, que fiel, tamo junto, hein? Já e aí? Doeu, já doeu e agora não dói mais, né? Mas hoje não dói mais. Alô, Anjinho! Tamo junto, parceiro. Pra que você vai? Tanto fiz. E agora tanto faz. E aí? Você fez tanta falta que o meu coração te expulsou. E o quê? Não tem mais eu e você. Tá fácil. Bota essa mãozinha pra cima aqui, sabe aí? Você me deu aula de como aprender. Joga pra cima, pra cima! Assim, ó. A minha notificação preferida. Olha, Jonathan! Sagradinho, bora! Isso aqui é pai dela! E o Thiago vai detonando! DJ Thiago Farias. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Ai, ai, ai! O meu coração. E a estrela! Tamo junto! Bora, Betão! E o quê? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Bora, Júnior! E a galera do Tapanã, da Praxinha, que já é. Tá todo mundo em peso. Você brincou com os meus sentimentos. De Wagner para alguém. Eu que só quero. De Wagner mais pólvora para alguém. Amar. Com muito amor e carinho. Pra sempre amar. E você? Vocês estão com fome? Estão com fome? Agora. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Mas o quê? Aí você vai saber. Te perdeu o grande. Olha o coração apaixonado. Isso aqui é pai da égua. DJ Thiago Farias. E agora? Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima cair. Chope pra todo lado, hein? Não posso mais ficar a boca. E aqui, minha acelera, tamo junto, hein? E o teu rosto tão... Galera da Pratinha tá aqui comigo também. Bora, parceiro Júnior. Tira Deus, mas... E aí, Flor do Norte, simbora! Eu não vou... Carolzinha. Sozinha. Bora, Carol. Eu não quero mais... Carol e Aline. Por isso não me... Galera do Vibração, tamo junto, hein? Eu preciso de você. Pouco de carinho. E o quê? Onde foi que... Ulisses, a Super VIP tá comigo também, olha, Ulisses. Foi que eu errei. É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. E o quê? Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar. Pra quem tá apaixonado, pode pegar, gato, vai. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você ficou. A gente gente toca pra todos os gostos, hein? Você me deixou pra trás, você não foi. Everton André! E aí, Everton, tamo junto, Maninho! Agora vou.